tocam agora as melhores músicas em inglês. Got me losing it. I'm lost, you got me looking for the rest of me. your kind of guy anyway. Been digging and fussing for pleasures, chasing bluebirds in the rain. I'm glad I'm rather foolish today. Hail seas, excuse me please, but take your fingernails out of my little heart. Don't you know you're dangerous? Your ambitions are outrageous. Man committed a crime, fell in love with his mind, fell in love with his mind. A man committed a crime, fell in love with his mind, fell in love with his just a middle class dreamer with dizzy shoes. Don't you be sarcastic, playing games with death and acid, just getting little birds to find the truth. A man committed a crime, he fell in love with his mind, he fell in love with his mind. A man committed a crime, sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. com algo muito especial. Quando estamos juntos, acredite, minha vida vira um carnaval. O seu beijo doce me enlouquece, fica a flor da pele todo o meu prazer. Todo dia quando anoitece, joga pra cima, pula comigo. Olha que beleza, beleza, beleza, que beleza, que beleza te beijar. Olha que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza ver você tudo comigo agora. Olha que beleza, que beleza, que beleza te amar, que beleza te beijar. Juntos, acredite, minha vida vira um carnaval. O seu beijo doce me enlouquece, fica toda a pele, todo o meu prazer. Todo dia quando anoitece, eu quero os braços do céu pulando comigo. Olha que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza te amar. Olha que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza ver você curtir comigo. We'll be right back.

so glad? Why does my soul feel so glad? Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Marinero, marinero, sí, just the kind of girl I love. 'Cause a man when there's too much of me.

Sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Laughing and joking, praying it's okay.